Quarta homilia de São João Crisóstomo aos Filipenses. Não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para alegria da vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Filipenses 1, versos 22 a 26. Nada mais feliz que a alma de Paulo, porque não existe outra mais generosa. Mas é oportuno dizer o oposto acerca dos demais. Nada mais fraco, mais mísero do que nós. Efetivamente, todos estremecemos diante da morte, uns por causa da multidão de seus pecados, entre os quais estou eu, outros por amor à vida e covardia, entre os quais possa nunca me encontrar. São carnais os que a temem, justamente por aquela partida que provoca estremecimento em todos. Paulo roga e anela dizendo, partir é muito melhor. Não sei bem o que escolher. O que dizes, Paulo? Prestes a trocar a terra pelo céu e estar com Cristo, não sabes o que escolher? Longe do espírito de Paulo este pensamento. Se for alguém feita esta oferta e bem assegurada, não quer logo agarrá-la? Certamente é a resposta. Mas não podemos partir e ir estar com Cristo. Nem no momento de alcançá-lo podemos permanecer aqui. Quanto a Paulo e a seu espírito, porém, ambas as coisas são possíveis. Que dizes, Paulo? Sabes e está persuadido de que estás para ir ao encontro de Cristo e hesitas dizendo, não sei bem o que escolher? E não apenas isso, mas também escolhes permanecer aqui, a saber, permanecer na carne? Afinal, o que é isso, Paulo? Não tens vida, assaz difícil? Vigílias, naufrágios, fome, sede, nudez, tribulações e preocupações? Não te sentes fraco com os que se fraquejam? Não te abrasas com os que se escandalizam? Segundo aos Coríntios 11, versos 23 a 29. Porque grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites e nas prisões, nas desordens, nos jejuns. Segundo aos Coríntios 6, versos 4 a 6. Recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. 3 vezes fui flagelado. 1 vez apedrejado. Passei 1 dia e 1 noite no abismo do mar. Sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigos na cidade, perigos no deserto. Perigos por parte dos falsos irmãos. Segundo aos Coríntios 11, versos 24 a 26. Quando toda a nação gálata retornou à observância da lei, não gritaste, rompestes com a graça, vós que buscais a justiça na lei? Gálatas 5, verso 4. Quão imenso foi o teu pesar! E ainda preferes a vida perecível? Mas se nada disso acontecesse e praticasses todas as boas ações com tranquilidade e conforto, não conviria, por causa da incerteza do futuro, apressar-te em direção a um porto seguro? Diga-me qual o mercador que tivesse uma nau cheia de incríveis tesouros e houvesse possibilidade de acorrer a um porto e descansar, haveria de ainda preferir navegar? Qual o lutador que, prestes a ser coroado, escolheria ainda estar na luta? Qual pugilista que poderia cingir a coroa, iria optar por entrar novamente no prélio e a expor-se a quebrar a cabeça? Qual o general que poderia sair da guerra com louvores e troféus e descansar junto do rei no palácio real e gostaria ainda de suar e partir para o campo de batalha? Por que ainda queres permanecer aqui com uma vida tão atribulada? Tu mesmo não afirmas, não aconteça que tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado? 1 Coríntios 9, verso 27. Se não por outro motivo, ao menos por este, convinha desejar a partida. Fosse embora a vida presente repleta de inúmeros bens, convinha pelo desejo de estar com Cristo ansiar por esta partida. Oh, o espírito de Paulo! Nada semelhante já existiu, nem existirá. Receias pelo futuro e estás implicado em 1000 tribulações e não queres ir ter com Cristo? Não responde ele, e isso por causa de Cristo, a fim de confortar na prática do bem os seus servos que lucrei, e de que frutifiquem os campos que plantei? Não ouviste que não procuro os meus interesses, e sim o que é proveitoso ao próximo? 1 Coríntios 10, verso 33. Não escutaste que quisera eu ser anátema separado de Cristo, em favor de muitos, para que se aproximassem dele? Romanos 9, verso 3. Tendo desejado isto, não devo antes assumir de bom grado o detrimento da demora e da dilação para que eles alcancem a salvação? Quem poderá dizer tuas proezas, Senhor? Salmo 106, verso 2. Que não permites fique Paulo oculto, que mostras este homem a toda a terra? Todos os anjos te louvam em uníssono, ao produzires os astros, e igualmente ao criar o sol. Jó 38, verso 7. Mas não tanto como ao manifestares Paulo a nós e a terra inteira. Deste modo, a terra se tornou mais brilhante que o céu, e ele mais fulgurante do que a luz solar. Espalhou brilho mais deslumbrante, emitindo raios mais cintilantes. Que bons frutos nos proporcionou! Não conseguiu espigas cheias, nem cultivou romãs, mas produziu o fruto da piedade, levou-o à perfeição, e recuperou sempre os que caíam apodrecidos. O sol nada mais pode pelos frutos, uma vez caídos. Paulo, contudo, retirou dos pecados milhares de seres em podridão. O sol cede lugar à noite. Paulo, porém, vence o diabo. Nada o detém, nada o domina. O sol do alto faz descer os seus raios. Paulo, todavia, surgindo de baixo, não enche de luz o intervalo entre céu e terra, mas logo que abre a boca, causa imenso regozijo nos anjos. Como? Se há alegria nos céus por um pecador que se converta. Lucas 15, verso 10. Ele que na primeira pregação tantos captou para Cristo, como não encherá de alegria as potestades celestes? Mas o que eu digo? Basta apenas nomear Paulo e os céus exultam e se regozijam? Se, portanto, quando os israelitas saíram do Egito, os montes saltaram como carneiros, Salmo 114, versos 1 a 4, quando são transferidos homens da terra para o céu, qual não será a alegria? Portanto, o permanecer na carne é mais necessário, por vossa causa. De resto, que desculpa teremos? Muitas vezes, efetivamente, a um homem cabe por sorte morar numa cidade pequena e pobre, e prefere não trocá-la por outro local, dando a primazia ao próprio sossego. Paulo, prestes a partir para ir ter com Cristo, não quer a Cristo. A Cristo por ele de tal modo desejado, a ponto de preferir por causa dele mesmo o inferno. E ainda ficar para prosseguir a lutar em favor dos homens? Qual será a nossa defesa? Na verdade, é tudo fazer apenas menção de Paulo? Olha os seus atos. Mostra que é melhor partir, persuadindo os filipenses a que não se entristeçam. Mostra que se acaso permanecer, permanece para o bem deles e não devido à maldade dos seus inimigos. A fim de que confiem, apresenta também o motivo. Se, pois, é absolutamente necessário que permaneça, e não simplesmente permaneça, mas no meio de vós, é isto que significa, continuarei com todos vós, quer dizer, eu vos verei. Mas qual a finalidade? Para proveito vosso e para alegria da vossa fé. Então, exorta-os a acautelarem-se. Se, pois, fico por vossa causa, cuidar não ocasionar vergonha à minha permanência. Estando prestes a ver a Cristo, preferi ficar para proveito vosso. Preferi ficar a fim de que minha presença reverta em fé e alegria. Como? Fica apenas por causa dos filipenses? Não apenas por causa deles. Como seria para proveito da fé, a fim de fortificar-vos mais, como os filhotes das aves que precisam da mãe, até lhes crescerem asas mais fortes? Constitui comprovação de grande amor. Deste modo, também nós estimulamos alguém dizendo, fico por tua causa, a fim de te tornares melhor, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Vês que a palavra continuarei com todos vós significa isso? Considera a sua humildade. Tendo dito para o proveito vosso, mostra que é também para a sua própria utilidade. Faz o mesmo na carta aos Romanos, dizendo, ou melhor, Para nos conformar convosco, tenho dito mais acima, para vos comunicar algum dom espiritual. Romanos 1, versos 11 e 12. O que significa para que aumente a vossa glória? Que também constituirá glória estar firme na fé. Esta é a glória de Cristo, viver retamente. Por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória? Sim, ele retruca. Qual é, portanto, a nossa esperança, a coroa da glória? Ou não sois também vós? Sois vós a nossa glória, como nós somos a vossa. 1 Tessalonicenses 2, versos 19 e 20. Quer dizer, tenho muito mais motivo de gloriar-me a vosso respeito. Como? Para que aumente a vossa glória. Tenho mais razões de gloriar-me por causa do vosso progresso. Pela minha volta entre vós, como é isso? Ele foi para junto deles? Examinai se ele foi. Somente vivei vida digna do Evangelho. Filipenses 1, verso 27. Não verificais que a única finalidade, porque preferiu tudo isso, foi a de exortar ao progresso na virtude? Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo. Que sentido tem essa locução? Somente. Procurar apenas isso e nada mais. Se for assim, nada de lastimável nos sucederá. Para que eu, indo vos ver, ou estando longe, ouça dizer de vós. Não se exprime assim porque ele houvesse mudado, ou não quisesse mais ir ter com eles. Mas se isso suceder, ele afirma, poderei mesmo ausente me alegrar. Ouça dizer de vós que estáis firmes num só propósito, com uma só alma. Principalmente é isto que une os fiéis e os congrega mais fortemente no amor. Cristo orou que sejam um. João 17, versículo 11. De fato, todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. Mateus 12, verso 25. Por conseguinte, também Paulo muito aconselha a que tudo se faça em harmonia. Igualmente, declara Cristo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, verso 35. Quer dizer, não fiqueis na expectativa de minha vida, mas sonolentos, de certo modo cessando de esperar, e em seguida, verificando que não venho, adormeceis. E eu posso me alegrar ao ouvir notícias vossas. O que significa em um só espírito? Significa na mesma graça de concórdia, de zelo idêntico. Efetivamente, há um só espírito, e ele o demonstra propondo sempre a mesma coisa. Lutar com uma só alma, pois todos temos um só espírito. Uma designa a concórdia. Eis que se diz, muitas almas são uma só. Assim era antigamente, conforme foi dito. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Atos 4, verso 32. Lutando juntos com uma só alma e pela fé do Evangelho. Talvez, apesar de lutar pela fé, lutam juntos entre si. Qual é o sentido desta frase? Acaso lutam uns contra os outros? Mas o que ele diz é o seguinte, auxiliai-vos mutuamente, lutando juntos pela fé do Evangelho. Em nada vos deixeis atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação. Exprime-se muito bem, em nada vos deixeis atemorizar. Da parte dos inimigos, pois, é possível somente isso, atemorizar. Em nada, afirma, aconteça o que acontecer, sejam perigos, sejam perfídias. É próprio dos que se mantêm firmes. Aqueles, portanto, apenas assustam e nada mais. Por conseguinte, como era provável que os filipenses se perturbassem ao saberem dos inúmeros sofrimentos de Paulo, assegura que ele não está dizendo, não vos abaleis, e sim, não vos assusteis, ao contrário, desprezai-os inteiramente. Assim decididos, já se tornam evidentes a sua ruína e a vossa salvação. Quando eles virem, portanto, que planejam mil coisas e não conseguem vos assustar, reconhecem aí um sinal de sua própria ruína. Quando, pois, os perseguidores verificarem que não vencem os perseguidos, os mentirosos que não superam aqueles a quem eles traíram, os poderosos que não dominam seus súditos, imediatamente não verão com clareza que estão perdidos, que nada podem, que sua posição é falsa e débil, é isso da parte de Deus. Pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrer. Filipenses 1, verso 29. Novamente, ensina-lhes a moderar seu modo de pensar, a atribuir tudo a Deus, e denomina uma graça, um dom, uma dádiva, sofrer por Cristo. Não vos envergonheis deste dom, e é realmente mais admirável que ressuscitar os mortos ou fazer milagres. Pois nesse caso eu sou o devedor, no outro o devedor é Cristo. Por conseguinte, não apenas não devemos nos envergonhar, mas antes alegrar-nos estando de posse de tal dom. Ele dá às virtudes o nome de carismas, não em sentido próprio, como relativamente aos outros carismas. Na verdade, os outros vêm totalmente de Deus, enquanto nas virtudes também nós tomamos parte. Mas, visto que igualmente aqui, a parte principal é de Deus, disse que o todo é dele. Não, porém, que se queira eliminar o livre-arbítrio, e sim fazer-nos discretos e agradecidos. Empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado. Filipenses 1, versículo 30. Significa, vocês têm um exemplo. Mais uma vez, louvo-os com isto. Mostra-lhe que sempre estavam empenhados no mesmo combate que ele, lutando de idêntico modo, e particularmente e entre si, suportavam as mesmas tentações que ele. Não declara, ouvistes, mas sim, vistes. Por conseguinte, lutaram em Filipos. Talvez indique isto grande virtude. Por este motivo também escreve a carta aos Gálatas. Nesses termos, foi em vão que experimentastes tão grandes coisas, se de fato foi em vão. Gálatas 3, versículo 4. E aos Hebreus ainda ele escreve, lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas havíeis sido iluminados, suportastes um combate doloroso. Éreis, às vezes, apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outra vez vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Hebreus 10, versos 32 e 33. E ainda aos macedônios, isto é, na carta aos Tessalonicenses, escreve, eles mesmos contam qual acolhimento da vossa parte tivemos. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. E igualmente, bem sabem, irmãos, que não foi inútil a nossa estada entre vós. 1 Tessalonicenses 2, versículo 1. E atesta de todos, de igual forma, combates e lutas. Agora, contudo, não se encontra tal situação entre nós. Agora, quando muito, sofremos algo em relação aos bens materiais. Também relativamente a esses bens, Paulo dá belo testemunho de perdas entre eles. De alguns, efetivamente, ele diz, aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens. De outros, escreve, a Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta em favor dos pobres. Romanos 15, verso 26. E em outra passagem, e o vosso zelo tem servido de estímulo à maioria das igrejas, segundo aos Coríntios 9, verso 2. Vês o elogio aos homens daquele tempo? Nós, ao invés, não sofremos bofetadas, nem ferimentos, nem fomos sujeitos a injúrias ou a dano material. Eles eram cheios de zelo, e na peleja todos davam testemunho. Quanto a nós, deixamos esmorecer o amor por Cristo. E ainda vemos-nos na necessidade de denunciar o estado atual de coisas. E o que fazer? Não quero, mas a tal sou forçado. Se é possível, porém, calar e nada dizer, e com o silêncio desapareçam as ações, é lícito calar. Se for o contrário, não somente não desaparecem quando nos calamos, mas até se tornam piores, então é forçoso falar. Aquele que denuncia as faltas, se não consegue outra coisa, não deixa o mal ir avante. Não existe alma tão sem pudor e ousada que, ao ouvir repreensões, não core de vergonha e não diminua tanta maldade. Existe, na verdade existe, mesmo nos que perderam a vergonha, algum pudor. Deus implantou em nossa natureza o pudor. Quando não basta o temor para nos corrigir, preparou muitos outros caminhos para abandonarmos o pecado. Por exemplo, a crítica dos homens, o medo das leis estabelecidas, a ambição da glória, a aquisição de amizades. Todos esses caminhos nos levam a evitar o pecado. Repetidas vezes, não é por causa de Deus, mas por vergonha. E o que não se faz por Deus é feito por causa dos homens. Em primeiro lugar, aprendemos a não pecar. Depois, recebemos orientação de como agir, enfim, por causa de Deus. Aliás, por que razão Paulo exorta a paciência? Os que querem vencer os inimigos, não por temor de Deus, mas por medo de represálias? Agindo desta forma, estará pondo brasa na cabeça dele. Romanos 12, verso 20. Entretanto, quer principalmente que se pratique a virtude. Por isso eu dizia existir em nós certo senso de vergonha. Temos naturalmente muita inclinação à virtude. Por exemplo, todos os homens por natureza sentem compaixão, e nenhum outro bem se encontra naturalmente entre nós como esse. Por esse motivo, temos o direito de perguntar por que este sentimento está tão arraigado em nossa natureza que facilmente derramamos lágrimas, curvamos-nos, inclinamos-nos à compaixão? Ninguém é por natureza brilhante. Não há quem esteja isento de vanglória. Ninguém superior à emulação. Mas por natureza todos se inclinam à compaixão, por mais cruel ou impiedoso que seja. E não é de espantar o fato de o demonstrarmos aos demais. Mesmo das feras nos compadecemos. De tal forma é inata a compaixão em nós. Até diante de um leãozinho sentimos algo, mas ainda relativamente a nossos semelhantes. Olha quantos inválidos, exclamamos muitas vezes, sabendo que é suficiente para induzir a compaixão. Em nada Deus tanto se compraz como na misericórdia. Por isso, os sacerdotes eram ungidos, e também os reis e os profetas. O óleo era para eles o símbolo do amor de Deus aos homens. Deste modo, ficavam sabendo que devem os chefes ter compaixão em grau maior, e manifestava-se que, através da misericórdia, o Santo Espírito havia de descer sobre os homens. De fato, Deus tem compaixão dos homens e os ama. Mas te compadeces de todos, pois tudo podes. Sabedoria, capítulo 11, versículo 23. Por isso eles eram ungidos com óleo, também o sacerdócio. Deus o criou baseado na misericórdia, e os reis eram ungidos com óleo. Em louvor de um chefe, não convém dar-lhe outro título, senão o de misericordioso. Ter misericórdia é próprio dos chefes. Pensa que o mundo se fundamenta na misericórdia de Deus e imita o Senhor. A misericórdia do homem é para com o seu próximo, mas a do Senhor é para com toda a carne. Eclesiástico 18, versículo 12. Como para com toda a carne? Pecadores ou justos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos dela usufruímos, quer seja Paulo, Pedro ou João. Escuta as suas próprias palavras. Em nada são necessárias as nossas. O que diz São Paulo? Obtive misericórdia porque agi por ignorância. 1 Timóteo 1, verso 13. Como então? Depois disso, não necessita mais de misericórdia? Escuta como se expressa ainda. Trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, versículo 10. E acerca de Epafrodito, ele declara: de fato esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Filipenses 2, verso 27. E ainda, acabrunhou-nos ao extremo, além das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança de sobreviver. Sim, receberamos em nós mesmos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança já não pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Foi que ele nos libertou de tal morte e dela nos libertará. 2 Coríntios 2, versos 8 a 10. E de novo, fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará. 2 Timóteo capítulo 4, versos 17 e 18. Em resumo, verificaremos que ele sempre se gloria de ter sido libertado por misericórdia. Igualmente, Pedro se tornou tão grande através da misericórdia que lhe foi mostrada. Escuta, pois, Cristo dizer-lhe: Pedro, Pedro, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, versos 31 e 32. João também recebeu tal misericórdia, e especialmente todos os apóstolos. Escuta Cristo aludir a isso, nesses termos: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. João 15, verso 16. Todos nós, de fato, necessitamos da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é para com toda a carne. Eclesiástico 18, versículo 12. Se até aqueles apóstolos precisavam da misericórdia de Deus, que se dirá dos demais homens? Como se explica, dize-me, que Deus faz o sol levantar-se sobre maus e bons? Mateus 5,45. Por quê? Se somente por um ano retiver a chuva, todos não ficarão perdidos? E se as chuvas forem copiosas? Como será se chover fogo? E se enviar chuvas de moscas? Mas por que digo essas coisas? Se houver trevas como outrora, acaso todos não perecerão? Se fizer tremer a terra, não morrerão todos? Que é um mortal, para que dele te lembres? Salmo 8, verso 5. Com justiça se diz agora, ameaçarás apenas a terra, e tudo se tornará uma só sepultura, diz a Escritura. Para ele, as nações não passam de uma gota d'água que cai de um balde. São reputadas como um pouco de saliva, como o movimento fiel da balança. Isaías 40, verso 15. Para nós é fácil mover a balança. Assim, é para ele arruinar todas as coisas e novamente criá-las. Não é por nos suportar com misericórdia que Deus, com tal poder sobre nós, em vista de nossos pecados cotidianos, não nos castiga? Efetivamente, até dos animais ele tem misericórdia e os preserva. Diz a Escritura, salvas os homens e os animais do Senhor. Salmo 36, verso 7. Olhou a terra e encheu-a de animais. Por quê? Por tua causa. E a ti, por que te fez? Não foi, certamente, por bondade? Nada melhor do que o óleo. Gera luz aqui e ali. E o profeta declara, a tua luz romperá como a aurora, se fizeres isso. Isaías 58, verso 8. A saber, se tiveres compaixão do próximo. E com razão. A semelhança do óleo que fornece luz para os navegantes, a oferta agracia-nos aqui, com luz intensa e admirável. Paulo atribui a esta misericórdia valor extraordinário. Escuta como se exprime em determinada ocasião. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres. Gálatas 2, verso 10. E em outra passagem, e se valer a pena que eu mesmo vá. 2 Coríntios 16, verso 4. E sempre, aqui e ali, vê-lo-ás relembrando. Todos os nossos precisam aprender a praticar o que é bom. Tito 3, verso 14. E em outro lugar, estas coisas são excelentes e proveitosas. Tito 3, verso 8. Escuta ainda alguém que assevera. A oferta livra da morte. Tobias 9, versículo 12. E em determinada passagem, se fazes conta das culpas, Senhor, quem poderá se manter? Salmo 130, verso 3. E não entres em julgamento com teu servo. Salmo 143, verso 2. E ainda outro. Grande coisa é o homem, e coisa preciosa, o homem compassivo. É próprio do homem ser compassivo, ou antes, a Deus é peculiar se compadecer. Vês quão grande o poder da misericórdia de Deus? Deus criou todas as coisas, fez o mundo, fez os anjos, somente por bondade. Por bondade também ameaçou com o inferno, a fim de podermos alcançar o reino. Nós o obtemos através da misericórdia. É possível formular a pergunta, por que razão Deus, que exista somente Ele, criou tantos homens? Não foi por bondade, por amor aos homens? Mas, se acaso perguntares, por que fez estes e aqueles, a resposta é que foi sempre por bondade. Então devemos nos compadecer do próximo, a fim de também nós recebermos compaixão. Não é para eles, mas antes em nosso favor, que acumulamos misericórdia em vista daquele dia. Quando a chama de fogo for intensa, a misericórdia extinguirá aquele fogo e tornar-se-á para nós fonte de luz. Desta forma, escaparemos do fogo do inferno, graças a ela. De onde então se originam a compaixão e a misericórdia? A misericórdia brota do amor. Nada irrita tanto a Deus quanto ver um ser impiedoso. Foi-lhe apresentado alguém que devia 1.000 talentos e, compadecido, perdoou. A este devia um companheiro de serviço 100 denários e ele o sufocava. Por este motivo, o Senhor o entregou aos carrascos, até que pagasse o que devia. Ao ouvirmos isto, sejamos compassivos em relação aos que nos devem, ou que pecaram contra nós. Não sejamos rancorosos contra ninguém, se não queremos sofrer detrimento. Não tanto entristeces aquele que não perdoas, quanto prejudicas a ti mesmo. Quando tu te queres vingar, Deus não o castiga. Se ao invés tu o perdoas, Deus ou o castiga ou perdoa os teus pecados. Se perdoardes a quem te ofendeu, também serão apagados os teus pecados. Como tu, que não perdoaste ao próximo, queres obter o reino? A fim de não sofrermos tudo isso, perdoemos a todos e nossas culpas serão remidas. E concedamos perdão para que Deus nos perdoe os pecados e assim alcancemos os bens futuros. Amém.